Israel e Rodolfo, você sabe que sou eu, para Simone Nunes. Ela é carioca, lá do Rio de Janeiro, mas mora aqui em Brasília e está chegando para fazer parte do nosso Facebook. Simone, um beijão para você. Seja muito bem-vinda. A Elisângela de Jesus, lá de Livramento de Nossa Senhora, na Bahia, ela não perde o nosso programa de jeito nenhum na Portal FM, e ela me dá o prazer de estar sempre participando do nosso programa, que eu fico satisfeito de saber quando você me ouve, mas quando você participa eu fico mais feliz ainda. Aí, Elisângela, você me pediu uma música, eu não tenho essa música, então eu vou anunciar aqui, né, e vou pedir, se o pessoal lá na discoteca da rádio tiver, passa. Se não tiver, passa uma outra música da mesma banda pra você. Fica combinado assim? A Elisângela pediu e eu vou trazer. Calcinha Preta, Érica. Érica, cadê você? Responde aí. Onde será que você vai dormir? Comprei uma passagem com destino Aracaju e na mesa de bar você estava lá. Foi como um tsunami, uma onda de paixão que tomou meu coração. Eu só via você. Daí em diante a gente se beijou. Na mesma noite a gente se amou. Érica, cadê você? Pode falar. Calcinha Preta cantou pro meu amigo Paulo Matias, lá de Caetité, na Bahia. Ele é frentista de posto de gasolina lá. E quando eu passei, eu fui fazer o show lá em Paramirim, eu passei e pernoitei lá em Caetité. E fui abastecer, e o Paulo Matias que abasteceu o meu carro. Ele lembrava até a marca do carro, acabou que tem a cabeça boa, né? Ô Paulo, um abração pra você. Ele curte o nosso programa pela rádio local de Caetité, bem ali na Bahia. Essa aqui você nunca ouviu em rádio nenhuma, exclusividade do programa Cleito Aguiar, professor Júlio César Rezende fica garimpando essas coisas, uma gravação de 1965, Trio Melodia, O Vale do Rio Vermelho. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Me disseram que tu vais embora. Todo vale começa a chorar. Alegria que havia no vale, nós sabemos que tu vais levar. Teu sorriso era o meu sorriso, e o meu sol eras tu, meu amor. Todo vale vermelho de chora, solidário com a minha dor. Mas se um dia quiseres voltar, estarei te esperando, meu bem. Para o vale do Rio Vermelho voltará alegria também. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Trio Melodia, o Vale do Rio Vermelho. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Olha, se você é promotor de eventos, presidente do sindicato rural, prefeito municipal, se você faz eventos aí na sua cidade, você, se você quiser anotar o nosso telefone aí, é o 61998136601. Uma hora você precisa de um artista para fazer o seu evento aí, e nós temos os nossos artistas exclusivos e temos os nossos artistas conveniados também, viu? A RBM Música coloca à sua disposição Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Djalma Lima, Wagner Simão, Edelson Moura, Rael Braga, Sula Mazurega, Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulino, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61 99981-3601. Nosso e-mail é rbmmusica@gmail.com. Zezé de Camargo e Luciano, com a participação de Fátima Leão, para desbotar a saudade. Me acompanha em forma de manha pra eu te cantar. Quando te toco, arrepio, me vejo, deliro, parece que vou flutuar. Quando seus braços me apertam, sua voz me desperta pra eu te amar. Água nascente das terras que lavam as pedras imóveis no chão. Corre entre matos e campos e achos e rios, regados e ribeirão. Lava esse peito meu a desbotar a saudade. Apaga seu nome na areia sem deixar sinal. meu nome na areia, sem deixar sinal. Faço da noite criança, da estrela esperança, abajur do luar, de plumas teu peito que é como leito pra te recusar. Flores no infinito que é bem mais bonito lá dentro de mim. Seu coração me acompanha em forma de manha pra eu te cantar. Quando te toco arrepio num beijo deliro, parece que vou flutuar. Quando seus braços me apertam, sua voz me desperta pra eu te amar. Água nascente das serras que lavam as pedras imóveis do chão, matos e campos e achos e rios, regatos e ribeirão. Lá nesse peito meu, vai desbotar a saudade. Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal. Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal. Imóveis no chão, corre entre matos e campos e achos e rios, regatos e ribeirão. Lave esse peito meu, vai desbotar a saudade. Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal. Apaga seu nome na areia. Zezé de Camargo e Luciano e Fátima Leão, para desbotar a saudade para os amigos da Rádio Cidade Goiânia. Meus amigos, muito obrigado, adorei a sua programação. Nós estamos passando todos os seus programas aqui. Peço aos locutores para mandar um alô para a parceira Rádio Cidade Goiânia. Só faltou botar o nome de quem mandou a mensagem para a gente aqui, né? Viu? Um abraço aí aos nossos amigos que estão agora transmitindo o nosso programa na capital do estado de Goiás, a Rádio Cidade Goiânia. Rio Negro e Solimões e seu novo sucesso, O Que Você Não Faz. O que está acontecendo? Hoje eu me perguntei. Você tão indiferente, seu olhar está ausente, diz aí onde eu errei. Quanto tempo faz que não diz que me ama, vai dormir sem boa noite. Não repara mais em mim, o que faço tanto faz. Estamos bem perto do fim. O que você não faz, faz cada dia mais te afastar do meu querer. Preciso tanto que me ame. O que você não faz, faz cada dia mais te afastar do meu querer. Preciso tanto que me ame mais e mais e mais. Quanto tempo faz que não diz que me ama, vai dormir sem boa noite. Não repara mais em mim, o que faço tanto faz,

O Flavinho divulga as grandes estrelas, mas divulga você. Agora, por exemplo, ele está divulgando o trabalho do Wagner Simão em todo o estado ali de Minas, na região sul de Minas Gerais, na região oeste ali de Minas, né? O Flavinho é especialista em Minas Gerais, ele faz mais de 300 emissoras de rádio, ele vai uma por uma, viu? Então, se você tem o seu trabalho que quer divulgar em Minas Gerais, fale com Flávio Bejar, telefone 61-9981-3601. No próximo bloco, Tião Carreiro e Pardinho, Fernando e Sorocaba e Cleiton Aguiar. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar o programa Cleiton Aguiar. O meu amigo Pedrinho Pereira, ele é filho do seu Simval Pereira, dos irmãos Pedrinho, é um grupo econômico forte lá em Coromandel. Mas é gente da maior simplicidade. E o Pedrinho, ele é muito engraçado. E teve um episódio, ele namorava com a Lúcia do Antônio do Leonço. E aconteceu um episódio lá quando ele estava voltando de um baile e tal, que eu não posso nem contar aqui. Mas teve uma música que marcou esse momento na vida do Pedrinho Pereira. E ele pediu para colocar na trilha sonora da vida do meu amigo Pedrinho Pereira de Coromandel, Tião Carreiro e Pardinho, Amargurado. É feito daqueles beijos que eu te dei, daquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer. Pra onde foram tantas promessas que me fizeste, não se importando que o nosso amor viesse a morrer. Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz, dizendo ainda que nunca houve amor entre nós, pois tu sonhavas com uma riqueza que eu nunca tive. E se ao meu lado muito sofreste, o meu desejo é que vivas melhor. Vai com Deus, sejas feliz com o teu amado. Tens aqui um peito magoado que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos, mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda te possa ajudar. Vai com Deus, sejas feliz com o teu amado. Tens aqui um peito magoado que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos, mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda te possa ajudar. Na trilha sonora da vida do meu amigo Pedrinho Pereira lá do Coró, uma gravação de 1972, um clássico da música sertaneja, Tião Carreiro e Pardinho, Amargurado. Composição do Dino Franco, né? E do Lorival dos Santos. Esse é um clássico da música sertaneja. Do clássico para uma música nova. Do CD novo de Fernando e Sorocaba, A Vingança. A vingança vai doer. Ah, vai. Música.

cidade, consegui o que queria. Estudei, até me formei doutor, mas não existe nenhum livro neste mundo que ensine a ser feliz sem sentir dor. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Estou voltando pelos mesmos caminhos, rememorando as histórias que contei, curando as mágoas, cicatrizes mal fechadas. Eu vou atrás daqueles sonhos que deixei. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Ah, eu vou voltar pro interior. Cleiton Aguiar cantou dele, Eu Vou Voltar Pro Interior. Isso é a vontade de todo mundo que sai do interior pra morar na cidade grande. Uma turma volta, outra não tem jeito, né? Por exemplo, meu irmão Wellington Aguiar voltou. Eu não tenho jeito, porque eu já enraizei tanto aqui em Brasília que não tem jeito de voltar. Mas tô sempre por lá, porque Coromandel é pertinho de Brasília, 400 quilômetros, 4 horas de viagem, eu saio daqui, saio cedo e ainda almoço lá, né? No próximo bloco, presta atenção, porque eu tenho uma dica de sabedoria pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Minha amiga, você já é danada de ajeitada, mas você precisa conservar. É, tem que cuidar. Tem que cuidar da boniteza que Deus te deu, viu? E outro detalhe, mulher que se ama, se cuida e cuida do maridão também, viu? Shampoo, condicionador, máscara capilar, creme de pentear e uma linha completa de hidratantes da melhor qualidade. Eu estou falando de Puro Ômegas. Todos os produtos Puro Ômegas contêm na sua fórmula os ômegas 3, 6, 7 e 9, a maior descoberta da ciência em benefício de sua beleza e de sua saúde. Você tem três maneiras para comprar Puro Ômegas. No representante exclusivo aí na sua cidade, na loja virtual www.saudecombeleza.com.br ou pelo Televendas 61 3532-6993, no horário comercial de segunda a sábado. Você pode comprar para o seu uso próprio e pode comprar também para revender, viu? E se você disser que ouviu esse recado no programa Cleiton Aguiar, vai ganhar R$2 de desconto em cada produto. A Zélia não acha bom dar desconto não, mas eu faço ela dar esses R$2. Por ômegas, é mais saúde, é mais beleza. A dica de hoje é uma dica de sabedoria. Gente, sabedoria não tem nada a ver com esperteza. E o interessante é que a sabedoria vem de onde você menos espera. Às vezes uma pessoa simples, às vezes uma criança, que é o caso dessa sabedoria de hoje. Essa dica aqui é um artigo do Dr. Rogério Brandão, que é um médico oncologista, cancerologista, né? Ele é médico já calejado com 29 anos de atuação profissional, lidando com pacientes com câncer. Ele diz assim, olha, eu posso afirmar que cresci e modifiquei-me com os dramas dos meus pacientes. Não conhecemos nossa verdadeira dimensão até que, pegos pela adversidade, descobrimos que somos capazes de ir muito mais além. Recordo-me com muita emoção do Hospital de Câncer de Pernambuco, onde dei meus primeiros passos como profissional. Comecei a frequentar a enfermaria infantil e apaixonei-me pela oncopediatria. Vivenciei os dramas dos meus pacientes, crianças vítimas inocentes do câncer. Com o nascimento da minha primeira filha, comecei a me acovardar ao ver o sofrimento das crianças. Até o dia em que um anjo passou por mim. Meu anjo veio na forma de uma criança já com 11 anos, calejada por 2 longos anos de tratamentos diversos, manipulações, injeções, e todos os desconfortos trazidos pelos programas de químicos e radioterapias. Mas nunca vi o pequeno anjo fraquejar. Via chorar muitas vezes. Também vi medo em seus olhinhos, porém isso é humano. Um dia cheguei ao hospital bem cedinho e encontrei meu anjo sozinho no quarto. Perguntei pela mãe. A resposta que recebi ainda hoje não consigo contar sem vivenciar profunda emoção. Tio, disse-me ela, às vezes a minha mãe sai do quarto para chorar escondido nos corredores. Quando eu morrer, acho que ela vai ficar com muita saudade. Mas eu não tenho medo de morrer, tio. Eu não nasci para esta vida. Aí eu perguntei, o que a morte representa para você, minha querida? Olha, tio, quando a gente é pequena, às vezes vamos dormir na cama do nosso pai e no outro dia acordamos em nossa própria cama, não é? Aí eu me lembrei das minhas filhas na época, crianças com 6 e 2 anos, e que era exatamente assim que acontecia. Elas dormiam na minha cama e eu levava para a cama delas. E respondi, é isso mesmo. Aí a criança continuou, um dia eu vou dormir e o meu pai vem me buscar. Eu vou acordar na casa dele, na minha vida verdadeira. Aí o médico disse o seguinte, eu fiquei entupigaitado, não sabia o que dizer. Chocado com a maturidade com que o sofrimento acelerou a visão e a espiritualidade daquela pequena criança. E a minha mãe, tio, vai ficar com saudades. Emocionado, contendo uma lágrima, um soluço, eu perguntei, e o que saudade significa para você, minha querida? Ela respondeu, saudade é o amor que fica. Hoje, aos 53 anos de idade, desafio qualquer um a dar uma definição melhor, mais direta e simples para a palavra saudade. É o amor que fica. Meu anjinho já se foi, mas deixou-me uma grande lição que ajudou a melhorar a minha vida, a tentar ser mais humano e carinhoso com os meus doentes e repensar meus valores. Quando a noite chega, se o céu está limpo e vejo uma estrela, chamo pelo meu anjo que brilha e resplandece no céu. Imagino ser ela uma fulgurante estrela em sua nova e eterna casa. Obrigado, meu anjinho, pela vida bonita que teve, pelas lições que me ensinaste, pela ajuda que me deste. Que bom que existe saudade. O amor que ficou é eterno. Então essa é a dica de sabedoria contada por Dr. Rogério Brandão, um médico pernambucano, cardiologista, né, e que contou a história de uma pequena paciente dele. Isso realmente é uma grande sabedoria, né? Sucesso novo de Zé Henrique Gabriel, Quando o Telefone Toca. Me arrependo toda hora e nada faz com que eu te esqueça. Palavras machucam sem volta. Se eu soubesse, não diria. Me arrependo toda hora e vivo em agonia. Te ver e não poder te tocar. Pensar e não poder te sentir, te desejar sem te beijar. Amor, isso é demais pra mim. não poder te tocar, pensar e não poder te sentir, te desejar sem te beijar. Amor, isso é demais pra mim, pra mim. Trancado no meu quarto, peguei o seu retrato, chorei. Eu chorei de saudade. Eu chorei de saudade. Trancado no meu quarto, peguei o seu retrato, chorei. Eu chorei de saudade. Trancado no meu quarto, peguei o seu retrato e chorei. Henrique Gabriel, quando o telefone toca para minha amiga, minha conterrânea de Coromandel que mora aqui em Brasília, a Ivanilde Zonorato chegando para fazer parte do nosso Facebook perfil número 2. Conterrânea, um beijão para você, seja muito bem-vinda, viu? No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, uma gravação de 1968, Você Me Pediu. Você me pediu todo meu amor, e eu, iludido, entreguei a você. Você me pediu, e eu não sei porquê. Só se foi pra me fazer sofrer. Você me pediu, e agora se esqueceu. Olha, meu bem, você vai chorar como agora choro eu. Você me pediu todo o meu amor, e eu, iludido, entreguei a você. Cantinho do Rei, Roberto Carlos, você me pediu. A lorota boa de hoje, num ônibus, um padre sentou do lado de um bêbado. E o bêbado estava lendo um jornal, mas com a maior dificuldade, né? Aí de repente, com a voz assim, já bem bêbado mesmo, ele perguntou pro padre: ô padre, o senhor sabe o que é artrite? Aí o padre falou assim: artrite? E aí o padre resolveu aproveitar a oportunidade para passar um sermão no bêbado. Falou assim: olha, artrite é uma doença provocada pela vida pecaminosa e sem regras. Excesso de consumo de álcool, certamente mulheres perdidas, promiscuidade, sexo, farras e outras coisas que nem ouso dizer. O bêbado regalou os olhos assim, calou e continuou lendo o jornal, né? Aí o padre arrependeu, achou que tinha pego pesado demais com ele. E aí tentou dar uma amenizada, falou assim: há quanto tempo o senhor está com artrite? O bêbado respondeu: eu? Eu não tenho isso não. Aqui no jornal está falando que quem tem artrite é o Papa. Nessa aí o padre se lascou, foi todinho. No próximo bloco eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Meu telefone parece cantiga de grilo, toca o dia inteiro o povo querendo saber como é que faz para ser revendedor ou porte jeans, né? Tem muita gente que liga por curiosidade e acaba nem dando negócio, porque qualquer negócio que você for começar, você tem que ter pelo menos um mínimo de capital. Você tem que, o porte jeans é o seguinte: você compra, revende, coloca 100% em cima, dá um banho na concorrência, você vai vender muito mais barato, um produto de altíssima qualidade. Eu só uso o porte jeans agora e eu revendo o porte jeans e estou muito satisfeito, viu? Ó, calças, bermudas, saia, short, boyfriend, meia coxa, toda uma linha para homens e mulheres do melhor jeans produzido no Brasil, direto da fábrica em Toritama, Pernambuco. Você liga para mim, 61-9981-3601 da Vivo ou 61-8143-8802 da TIM. 99-81-3601 da Vivo ou 81-43-8802 da TIM. Aí eu passo o seu telefone lá pro Jefferson Bob, para Priscila, eles entram em contato para você para explicar tudo que você quer saber, viu? Tem muita gente que já está revendendo, está feliz, está ganhando muito dinheiro. E se você quiser entrar no time também aí, né? A Copa do Mundo da sua vida é essa aqui, viu? Você se transformar num revendedor ao porte jeans, você começa com um pequeno capital, logo, logo você vai estar cheio da gaita aí, tá bom? Seja um revendedor ao porte jeans, o jeans do Brasil. Aniversariando hoje, Bruno Moraes, Adjaime Araújo, Priscila Cleia, Érica Magali Cruz, Albert Gonçalves, Cildo Rodrigues do Nascimento, José Menezes de Oliveira, Claudinei Gonçalves e a cantora e compositora Tami César, filha do saudoso Carlos César, né? Grande Carlos César, e da Virgínia Kir, grande compositora do Brasil também. Para todos vocês e para você que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo. Muita paz, muita saúde, muita luz. Eu vou pedir à minha amiga Márcia Ferreira para ela trazer o Salmo 131, Humildade e Esperança em Deus. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Salmo 131. Ó Senhor Deus, eu já não sou orgulhoso. Deixei de olhar os outros com arrogância. Não vou atrás das coisas grandes e extraordinárias que estão fora do meu alcance. Assim como a criança desmamada fica quieta nos braços da mãe, assim eu estou satisfeito e tranquilo, e o meu coração está calmo dentro de mim. Povo de Israel, ponha a sua esperança em Deus, o Senhor, agora e sempre. Que beleza, né? Salmo é curtinho, tem menos de um minuto, mas é uma maravilha. E faz parte do CD de Salmos da Márcia Ferreira. Se você quiser comprar um CD com 30 salmos por apenas R$15, já incluindo aí a despesa de correio, é só você mandar um e-mail para marciaferreiracantora@gmail.com. marciaferreiracantora@gmail.com. Ela vai mandar para você pelo Projeto Confiança, vai pelo correio, você vai receber na sua casa, dentro vai um número de uma conta, você vai em qualquer agência da Caixa Econômica ou numa loja de loteria e efetua o pagamento. Por isso é que chama Projeto Confiança, que primeiro a gente manda o CD para depois você efetuar o pagamento. E o meu CD, acabou, não tem... Acabou tudo, a gente faz, o povo compra tudo, né? Vou providenciar mais, mas agora tá sem, mas eu vou providenciar mais, tá bom? Os meus afilhados Eliane e Samuel, aqui mora a gente!

os outros anjos lá no céu digam amém. Na grande força desse ser que te adora, mais uma noite vou dormir sem o meu bem. Relembrando Goiá, Mocoque Moraci, mais uma noite vou dormir sem o meu bem, pro Nonato de Souza Macedo, Nonatinho, que agora está chegando para fazer parte do Facebook perfil número 2. Nonato, um abração para você, seja muito bem-vindo. A frase irretocável de hoje é do grande escritor Paulo Coelho. Ele é brasileiro, mora na Europa já há muitos anos e hoje é o escritor que mais vende livros no mundo inteiro. O segredo da vida está em cair 7 vezes e levantar 8. O segredo da vida está em cair 7 vezes e levantar 8. É a frase irretocável de Paulo Coelho. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Wesley e Henrique. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Amanhã tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de televisão, que você pode assistir no canal local, nas mais de 200 cidades onde já tem o canal da RBTV, ou pelo canal 175 da Sky, 133 da Claro TV, 139 da TV Oi, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da TV CTBC, no canal C1 das Parabólicas ou direto no site www.rbtv.com.br. Conexão Brasília com Cleiton Aguiar toda terça-feira às 23 horas com repeteco no domingo às 10 da noite. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para a dupla Wesley e Henrique. Pra cima! Agora eu vou pra cima, eu vou te pegar, você vai ver delícia, daquele jeito que te deixa louca, louca, louca, louquinha. Agora eu vou pra cima. Roupa sensual, sorriso no canto da boca do tipo fatal. A danada sabe que é gostosa. Ela tem cara de santinha, mas no fundo é perigosa. Eu já tô vendo onde isso vai parar. Cê tá querendo, tá provocando sem parar, insinuando só pra chamar atenção. Que perdição, que tentação. Eu vou pra cima. Eu vou te pegar, você vai ver delícia, daquele jeito que te deixa louca. Mas no fundo é perigoso. Eu já tô vendo onde isso vai parar. Cê tá querendo, tá provocando sem parar, insinuando só pra chamar atenção. Que perdição, que tentação. Eu vou pra cima. Eu vou te pegar, você vai ver delícia, daquele jeito que te deixa louca, louca, louca, louquinha. Agora eu vou pra cima. Eu vou te pegar, você vai ver delícia, daquele jeito que te deixa louca. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Wesley Henrique, pra cima. Gostou? é só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993. Esse quadro funciona da seguinte maneira. Eu não conheço nem o Wesley, nem o Henrique. E eles também não me conhecem pessoalmente. Eles mandaram pelo nosso e-mail, programacleitoaguiar@gmail.com, e eu mostro aqui. Esse quadro, Discoteca do Cleitão, foi criado para isso. Então, se você está me ouvindo aí de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, se tiver uma música e quiser mandar para mim, você pode mandar programacleitoaguiar@gmail.com, que eu vou mostrar. Se estiver bem gravadinha, eu só não mostro se tiver uma gravação mal feita, mas se a gravação estiver bem feitinha, eu vou mostrar o seu trabalho aqui na Discoteca do Cleitão, que eu criei esse cargo exatamente para isso, viu? Atenção, meninos! A turminha do cabelinho arrepiado já para a sala de aula, que eu vou convocar três grandes mestres: Creone, Barrerito e Mangabinha, o trio Parada Dura, Bendito Amor. Por que brigamos se nos amamos? Profundamente, porque tornamos tão infelizes os corações, se nossos corpos se apaixonaram perdidamente, nos ofendemos, depois sofremos. Inutilmente, nosso castigo é o ciúme e nada mais. Nossa constante desunião que terminou em separação é a maldita incompreensão. Faculdade da Música apresentou os mestres Trio Parada Dura, Bendito Amor, para minha conterrânea de Coromandel, a Jéssica Venceslau, que está chegando para fazer parte do nosso Facebook. Jéssica, um beijão para você, seja muito bem-vinda, viu?